5527, estado de identificação, 10060, chegada Bolsa. Fui, aliás. No 804, 10 para 3 mil pés, que é legal, no 0 no meio. 3 mil pés, 1016, no 80 prazo. 5 no 7, 10 para 4 mil pés, que é legal, no 0 no meio. 6570, bom dia, chama a identificação, 10050, voa Duna. 6570, tem condições de manter a high speed? Pleasure, go 995. Gol no 995, completa final, torre 1 no 895. 895, obrigado, Tesão. Gol no 804, desce para 2 mil pés, autorizado ELS, reporte estabilizado, redução 1 no 809. Ok, livre ELS, reduzindo, gol 804, para mais estabilizado. Oito, acione identificação, desce para 060, chegada Ponce, é o número 5 na aproximação, redução 2509. Uno 715, aciona identificação, desce para 070, chegada Bonfi, redução 2509. Afirmo. 70, chegada Bonfi. São 3517, desce para 2 mil pés, autorizado ELS, X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, 3517. O 804 estabilizou? Afirmo. O 804 da Gol, completa a final, torre 1 no 895. Sim. 1295. Santa Carga 6570, desce para 2 mil pés, que é legal no 0 no 6. 2 mil com 980, call Kine and 672 flight level 050 on arrival. No 897, desce para 3 mil pés, que é legal no 0 no 6, redução 2009. No 715, desce para 4 mil pés, que é legal no 0 no 6. 4 mil, 0 no 6, igual no 715. And 970, call Kinex, descendant to flight level 060, my arrival. Então, 35 no 7, completa final torre 11895. 7. Apsa Cargo 6570, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Autorizado, X-Ray vai reportar estabilizado. 9970, reduce speed to 509. 1897, veterano para sequenciamento, curva direita para o A220, limite ao localizador. 220. 0 à direita, o limite, confirmando o localizador. Afirmo. Bom, 8 na 7. No 7 no 5, redução 2009. 200, gol 1 na 7, 1 na 5. American 980-2009. American 907, aciona identificação, desce para 070, chegada bom. Localizador, Aptacargo, 6570. Aptacargo 6570, completa final torre 1 no 895. No 897 para o localizador curva esquerda para o 1160, reporte estabilizado, desce para 2000 pés. 1160 à esquerda, vai reportar estabilizado, gol. 1897, descendo para 2000. No 715, reduz a 1809. Mantenha presente proa, limite ao localizador. Mantém proa 215, reduz 1809, localizador. Gol no 715. Gol no 715, desce para 3000 pés. 3000, vou no 715. Zero 795 para o localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. A esquerda 150, chamará estabilizado, gol no 715. Pode ser 36 por o TAN 3171. 360, via Upper Zulu 16, PHZ, após DCT Trivi, após conforme rota, decola da 10 com curva direita, saída da AEL, Leda Bridge, transponder 5567, e o controle é 1208, TAN 3171. Confirma, senhor. 5567, TAN 3171. Maná para posicionamento, TAN 3171. District 1801 6 0 9 9 7 0 vector for station turn left heading 0 2 0 0 2 0 0 9 9 7 0 10 4 0 0 9 9 7 0 10 4 0 0 6 Roger, 4 Tower 6, 2 1 H 1 0 1 6. Localizador, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, completa final, torre 1 no 8 9 5. Chama a torre, obrigado, até a decolagem. Gol no 607, desce para 050. American 980, descend 2,000 feet, clear JLS final, report established on localizer. Okay, cleared 2,000 feet, cleared for the ILS final and report on localizer, American 980. General 9970, intercept localizer course, turn right heading 045. Right turn to 045, 0970.